Introdução Workshop 534. Sobrevivência na escuridão. Transmutação e não reencarnação. Amor a Deus. Toda mulher é fértil. Meran. Foi interessante como o Sr. Cash abriu o workshop falando sobre a escuridão do espaço e que não se trata apenas de uma escuridão física, mas também de uma escuridão de conhecimento. E que adquirimos muito conhecimento sobre o funcionamento da Terra, mas que isso não nos ajudará a sobreviver no espaço, porque esse é um conhecimento físico muito limitado. Primeiro ele nos orientou a começar a pensar em como iluminaremos a escuridão do espaço. Como não há oxigênio no espaço, não conseguiremos acender um fósforo para ver onde estamos. Portanto, precisamos de um conhecimento mais profundo que não seja humano, mas um conhecimento da criação. Por exemplo, com o conhecimento humano, pensamos que a luz física do Sol é a causa da luz do dia, mas isso não é verdade. Na verdade, são os campos magnéticos e gravitacionais do Sol que interagem com os campos magnéticos e gravitacionais da Terra que causam assim a luz do dia. E essa é uma boa maneira de pensar sobre as diferenças entre o conhecimento da Terra e o conhecimento do plasma ou da energia. É por isso que ele teve de nos ensinar primeiro sobre Nano e Gans e depois sobre a alma e os raios cósmicos. Esse é o conhecimento que usaremos para viver no espaço. Todo o propósito dos ensinamentos é que aprendamos a arte da sobrevivência no universo para que possamos florescer e transformar essa escuridão no tipo de vida que queremos viver. Para fazer isso, precisamos entender nossa alma e como ela opera e como converter os campos universais, como os raios cósmicos e os campos cósmicos, em energia utilizável. Quando vivermos a vida universal, teremos a opção de permanecer como energia ou de nos tornarmos tangíveis e nos manifestarmos como uma fisicalidade de acordo com nossos campos e os do ambiente. Portanto, todos os filmes de ficção científica que vimos nos retratam dando a volta no universo em nossos corpos físicos, vivendo em uma nave espacial como fazemos aqui na Terra. E esse não é exatamente o pensamento correto, e não nos ajudará a sobreviver no universo. É outro exemplo da diferença entre o conhecimento da Terra e o conhecimento da criação. Seria melhor se começássemos a fazer filmes que retratassem a verdadeira vida no espaço. Quando nos vemos como um pacote de energia ou uma alma, e que podemos nos converter para frente e para trás entre a fisicalidade e a alma por nossa própria emoção ou desejo, seria melhor viajar no OVNI como um pacote de energia do que como um corpo físico, devido à mudança das forças dos campos magnéticos pelas quais estaremos constantemente passando, o que faria assim com que nossa fisicalidade mudasse. E se quiséssemos visitar um planeta, então nos manifestaremos no mesmo tipo de corpo que os seres daquele planeta. Isso ajudaria a preparar nosso processo de pensamento para nos juntarmos à comunidade universal. Tudo o que precisamos para sobreviver no universo foi colocado nas patentes que foram liberadas há cerca de 15 anos. Uma das coisas era o sistema Oasis, que forneceria energia, alimento e abrigo. Pensamos nele como todas essas coisas separadas que ele pode fazer, mas, na verdade, ele cria um plasma e, presumo, acessa os raios cósmicos e então criamos tudo o que precisamos interagindo com ele por meio de nossas emoções e necessidades. É um tipo de pacote tudo em um. Ele faz tudo o que precisamos. Mas, novamente, estamos pensando nisso por meio do conhecimento da Terra, e que viveremos em algum lugar como vivemos na Terra. Mas essa não era realmente a questão aqui. Ele nos apresentou outro motivo, que é o seguinte: se todas as nossas necessidades forem atendidas, teremos tempo para elevar nossa alma. Essa é a chave para isso. No momento, a sociedade humana está configurada de modo que as massas são escravas para pagar a elite governante por gás, eletricidade e tudo mais para sobreviver. Isso não deixa tempo e energia para nos dedicarmos à descoberta de nossa alma e de como a criação funciona. É um ciclo vicioso que nunca terá fim. E as patentes são um caminho para a liberdade. E é por isso que os controladores estão tentando esmagar a Fundação Cash e nos manter longe desse conhecimento. Pode ser tão simples quanto poder dedicar mais tempo ao aprendizado da tecnologia e, é claro, amando ela. Mas estamos tão abatidos e distraídos que não pensamos nisso. Então ele nos contou o segredo do motivo pelo qual os antigos egípcios eram uma sociedade tão avançada. Era porque eles tinham muita riqueza e não precisavam trabalhar dia e noite para outra pessoa. Eles passavam o tempo descobrindo sua alma e o conhecimento da criação começou a surgir por meio disso. Então eles usaram o conhecimento para criar uma vida melhor para si mesmos. A pergunta que devemos nos fazer é: depois de 100 anos de sofrimento neste planeta do corpo físico, será que aprendemos a acessar a energia universal para podermos sobreviver por conta própria no espaço? Cada um de nós é responsável por elevar nossa alma para poder fazer isso. Se alguém próximo a nós for capaz de fazer isso, não significa que automaticamente seremos capazes de fazer isso também. Eles não podem nos dar isso. Cada um de nós tem que aprender por si mesmo. Caso contrário, a vida nos forçará a ir para outra dimensão de acordo com a força do campo do que reunimos na dimensão física. É por isso que é tão importante não desperdiçar nossa vida fazendo coisas fúteis que não nos ajudarão a alcançar a iluminação. Na parte seguinte dos ensinamentos, começou a soar como os ensinamentos orientais sobre reencarnação. Mas não é. Em primeiro lugar, se não aprendemos a elevar nossa alma ou a acessar a energia universal, então quando a fisicalidade se separa, somos forçados a ir para outra dimensão que se encaixa no nível dos campos magnéticos que reunimos aqui em nossa vida física. Se você pensar bem, essa descrição que a gente colocou agora aqui se encaixa na maioria das pessoas, o que significa que elas deixarão o planeta. Então ele diz que se você tiver um objetivo a alcançar, então você pode continuar mudando sua fisicalidade até alcançar a elevação de sua alma. Isso não é reencarnação. Ao invés disso, você se transmuta para a próxima fisicalidade. Isso implica que você teria que ter uma razão para ser humano e teria de ser capaz de se transmutar conscientemente no final de sua vida. Um dos objetivos poderia ser servir à humanidade, como nas histórias que ouvimos sobre como os santos assumem continuamente um corpo humano para continuar servindo aos outros. É isso que o Sr. Cash vem fazendo há milhares de anos. Esse ensinamento mostra que todos nós estamos em diferentes níveis de conhecimento e compreensão. Se nascemos fora dos campos deste planeta, a menos que avancemos muito rapidamente, seremos forçados a ir para outra dimensão. A outra questão que isso levanta é se estamos nos transmutando em um útero ou criando um novo corpo. Essa é uma ciência totalmente diferente a ser aprendida. O Sr. Cash não quis responder sobre a transmutação em útero neste momento. Antes ele disse que todos os profetas são de uma única alma, a alma do Criador, que continua assumindo diferentes formas humanas. Mas cada um dos profetas tem sua própria individualidade. Então será que é uma fusão das almas? Ou como tudo isso funciona? Tenho certeza de que ele nos ensinará mais sobre isso no futuro. O importante nesse ensinamento para nós é que se pudermos ou não elevar nossas almas ao nível de sermos capazes de transmutar, então poderemos permanecer na Terra pelo tempo que quisermos, se isso for do nosso interesse. E isso também dependerá do fato de termos um propósito para estar aqui, porque a elevação da alma significa que servimos aos outros. Antes, aprendemos que apenas 20% da energia de que precisamos vem dos alimentos que comemos e os outros 80% são obtidos dos campos universais. Convertemos o alimento em gás em nosso estômago e ele age como uma armadilha, atraindo energias para si. Lembre-se de que no universo o mais forte sempre dá o mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. Portanto, à medida que os campos mais fortes do universo tentam alimentar o alimento gás mais fraco, que é um plasma, ele engana o universo para que o alimente, e então nosso corpo absorve essa energia. Nesse processo, o corpo absorve tudo e não pega apenas o que precisa. Então ele precisa se esforçar para se livrar do que não precisa, e é isso que causa o envelhecimento e reduz a nossa expectativa de vida. Se pudéssemos aprender a absorver apenas o que precisamos e não criar um excedente, poderíamos viver milhares de anos. O que eu entendo é que por meio dos alimentos estamos recebendo todo um espectro de energias, muito mais do que precisamos. E essas energias extras também estão atraindo energias do universo. De certa forma, ficamos presos a energias de que não precisamos, e isso pode levar a cânceres e outras coisas. Precisamos aprender a absorver apenas o que precisamos. Para isso, teremos que desenvolver uma ciência de extração de energias específicas dos alimentos. E ele disse: precisamos dominar a arte de comer apenas o que precisamos? Será que encontraremos uma maneira de criar apenas as essências dos alimentos e depois comê-las? Mas e quanto ao prazer de comer? Mas a verdadeira solução seria obter energia diretamente do universo sem usar a armadilha dos alimentos. Então, temos que ser capazes de obter essa energia com a força de campo correta de que precisamos, e não mais do que isso, pois isso levaria aos mesmos problemas. O tema comum no universo é pegar apenas o que precisamos e não mais. Não há necessidade de armazenar o excedente, porque podemos absorver energia a qualquer momento. Ele disse que se pegarmos muita alma, podemos ter câncer de alma. Mas a alma também é chamada de energia, e quando em excesso, ela é transferida para o corpo por meio das emoções. Há muito mais para entender sobre esse assunto. Outra bela preciosidade que o Sr. Cash nos deu hoje foi que, assim como criamos uma semente a partir do alimento que comemos, também podemos criar uma semente de amor incondicional pela criação, e isso atrairá o amor do Criador, e Ele nos alimentará. Além disso, essa é uma maneira secreta de chegar ao Criador. Esse é um segredo para os ateus, mas para aqueles que amam a Deus, eles já sabem disso. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, pensei imediatamente em Sri Ramakrishna, que é um grande santo da Índia, que ensinou tanto o caminho do Advaita Vedanta, que é o Deus sem forma, conhecimento, quanto Bhakti, ou o que eles chamam de devoção. Ele sempre dizia que se você amasse Deus com um coração puro, então ele também poderia lhe dar todo o conhecimento da criação. Agora o Sr. Keshe está dizendo a mesma coisa em palavras diferentes. Mas o amor incondicional não é um caminho fácil, especialmente nesta época em que vivemos. Houve uma discussão muito interessante sobre infertilidade na era moderna. Os médicos não entendem como a vida é criada e estão ganhando muito dinheiro com a falta de conhecimento. Sempre que ocorrem casos como os exemplos que o Sr. Cash deu de um casal que engravidou quando o marido foi esterilizado por uma operação, eles ignoram isso. Se nossos corpos e nossa alma são plasmas e não um estado de matéria, então o antigo entendimento não funciona. Há diferentes maneiras de isso acontecer, e não significa necessariamente que seja o que alguns chamam de nascimento virginal. Em vez disso, é preciso aprofundar o entendimento de que somos plasmas dinâmicos e que nossos corpos mudam fisicamente por meio de nossas emoções ao longo do tempo, e que a emoção do amor é uma força de campo que interage com outros plasmas e pode criar assim a fisicalidade. Então, será que o amor do casal restabeleceu os tubos cortados dos testículos? Por que isso não poderia acontecer? Mas se toda mulher é fértil a qualquer momento, isso não seria necessário. Ele também disse que a mulher não precisa de óvulos para gerar filhos e que a emoção da energia da alma da mulher está sempre em seu útero. Ela está pronta para gerar a qualquer momento, ela só precisa do amor para dar a ignição. Mas não acho que o amor sentimental ou o amor por atração física sejam fortes o suficiente para isso. Como no caso do casal que engravidou depois de 20 anos, Talvez o amor tenha se aprofundado com o passar do tempo e se tornado tão forte que transbordou para a dimensão física. As pessoas gostam de falar sobre os chakras como algo místico e misterioso, e isso ocupa um lugar importante no mercado espiritual de hoje. Mas o Sr. Cash disse que nunca acreditou nos chakras, pelo menos não da forma como eles falam sobre isso. E o sétimo chakra, ou chakra coronário, é singular e não tem um par correspondente. Então, segundo ele foi inventado esse chakra. Se alguém estudar profundamente o tantrismo, ele é criado a partir da experiência de um mestre, e depois ele fez com que seus discípulos criem as mesmas imagens em suas mentes, e então é claro que eles gerarão as mesmas experiências. Mesmo que isso seja verdade, não importa, porque agora o Sr. Cash nos deu um conhecimento muito mais profundo. Cada um dos órgãos que poderiam corresponder aos chakras tem um par, e eles são feitos de gãs do corpo, que se tornam plasmas dinâmicos. Eles interagem entre si por meio de um loop infinito, e no ponto de cruzamento, que seria na área da coluna vertebral, eles encontram um equilíbrio entre si. A interação entre eles cria um plasma, que é sentido como energia de campo magnético gravitacional pelo corpo. Assim, você poderia começar com os testículos ou ovários, os rins, possivelmente os dois lóbulos do fígado, pulmões, glândulas tireoides do pescoço e as duas metades do cérebro. Da experiência dessas energias nasceu o conceito dos chakras, que não está errado, mas era a forma como o homem podia entender isso naquela época. Uma prática muito boa é visualizar cada um dos pares de órgãos como campos de plasma interagindo em um loop infinito e criando um plasma no ponto intermediário onde eles encontram um equilíbrio. Uma luz pode ser criada a partir da interação. E será que isso então traria equilíbrio às áreas às quais esse novo plasma corresponde? Essas interações não são imaginação, mas a interação física dos campos dos gãs. É exatamente como quando giramos os gãs em reatores e usamos seus campos para diferentes propósitos. Pelo meu entendimento, a interação das duas metades do cérebro cria um novo centro, como o que eles chamam de terceiro olho, que fica ao lado da alma do homem. Então a alma do homem se torna como um próton, e esse novo centro criado, a partir das duas metades do cérebro, se torna como um elétron. E é sobre esse elétron que temos controle. Então podemos usá-lo para expandir a alma e criar um envelope para a transmutação. Parece que podemos criar esse plasma secundário para ajudar a expandir a alma. Isso também está relacionado ao motivo pelo qual ele introduziu o segundo par de fones de ouvido durante sessões de voo mensal, para ajudar os buscadores de conhecimento a expandir as suas almas. O Sr. Cash é brilhante ao usar seu conhecimento para sempre encontrar maneiras diferentes de trabalhar com os campos. E esse é um sinal de um verdadeiro expert, mesmo que não entendamos muito sobre isso. Como deveríamos entender sobre o primeiro profeta Meran, quando a história humana não possui nenhum registro disso? Se quisermos entender mais profundamente sobre o que o Sr. Cash está tentando comunicar sobre Meran, não podemos abordar isso em termos de datas e eventos, como nos ensinaram na escola. Em vez disso, devemos tentar sentir isso por dentro e conectar com a alma, e pensar sobre tendências gerais e como nos desenvolvemos e crescemos de um estágio para o próximo. De certa forma, é semelhante a como estamos aprendendo a ciência do plasma. Se pensarmos em alguns anos atrás, quando não sabíamos nada sobre plasma, e compararmos com agora, após anos de estudo, é totalmente diferente. Em algum ponto desta jornada, cruzamos um ponto onde de um lado não sabíamos nada, e do outro lado conhecimento como luz entrou em nossa consciência. Este mesmo tema de abrir para a luz, ganhar mais conhecimento, é repetido ao longo deste workshop algumas vezes. Se pensarmos na vida neste planeta, eles dizem que a vida começou nos oceanos, e então nos tornamos répteis. Naquela época éramos de sangue frio, e a reprodução era feita fora do corpo, e realmente não chamaremos isso de uma relação amorosa. Então desenvolvemos para mamíferos, e nos tornamos de sangue quente, e sentimos o calor e o amor de reproduzir dentro do corpo da mãe. Então os humanos vieram e começamos como caçadores e coletores, e depois começamos a agricultura e a viver em comunidades estabelecidas. Este foi o início da adoração da Devi, ou da deusa, como um símbolo da agricultura, através da reprodução pela semente. O amor se estendeu para a mãe e a família, depois para a tribo e para a vila. O amor sempre tinha a ver com eu e o meu. Mesmo os outros na cidade eram da minha cidade, e no fundo sempre pensávamos em como nos beneficiaríamos desses relacionamentos. Até esse ponto, a compreensão de um Criador ou de uma presença transcendental ainda não havia evoluído. É aqui que acredito que o Sr. Keshe veio com seu ensinamento sobre Meran, como a primeira vez que os humanos vieram a entender um amor que não era humano, mas divino, como foi mostrado e ensinado por Meran, que então foi reconhecido como um profeta de Deus. Não dos deuses e deusas, mas do Criador de nossa dimensão, ou agora dizemos o Únicos. Esse foi o início desta nova fase no desenvolvimento humano que levou a Mitra, e depois a Zoroastro, e então as religiões ortodoxas ocidentais. Esses guias da humanidade provavelmente naquela época nem mesmo desenvolveram uma religião. Se Meran é muitos milhares de anos atrás, e a religião organizada tem apenas alguns poucos milhares de anos atrás, então podemos entender pela lacuna que esse problema com as religiões é um desenvolvimento mais recente. E a razão pela qual temos tanta dificuldade para entender nossa própria verdadeira história é porque tudo ficou confuso quando os colonialistas europeus começaram a arqueologia, que então eles começaram a inventar a história da maneira que lhes convinha para poder governarem. E nós simplesmente não captamos essa parte. E o Sr. Keshe está tentando desvendar isso e colocar isso de volta nos trilhos. Precisamos entrar nisso através da alma e de como isso se manifesta na fisicalidade. Então a verdadeira história começará a fazer sentido. Outros tópicos desse workshop. As unidades de comunicação de raios cósmicos são para comunicar através da alma, ajudando a receber os campos e o conhecimento e para comunicar com os OVNIs. Os britânicos usaram o método de dividir e conquistar e trouxeram os ayatolás libaneses para o Irã para governá-lo. Eles nunca se tornaram iranianos e se casaram entre si para criar uma linhagem religiosa dominante. Eles apoiam Hamas porque eles são uma família, e eles não fazem isso para servir o Irã. Poucas pessoas conhecem essa parte da história. Depois que a Fundação Keshe publicou suas patentes em 2014, um homem as vendeu para os militares dos Estados Unidos como sua própria invenção, que eles publicaram como patente em 2020. Esta é uma tecnologia roubada da Fundação Keshe para fazer um OVNI triangular baseado na formação estelar que é da Fundação Keshe. Agora os Estados Unidos querem trabalhar com o Irã para poder obter essa tecnologia. O objetivo da Fundação Keshe é a tecnologia em troca da paz. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 534. O que vamos fazer com todo esse conhecimento que reunimos? Esse conhecimento não é necessariamente um conhecimento humano, é o conhecimento da criação, o que significa que está além da humanidade. Esses ensinamentos têm levado o conhecimento do homem além do conhecimento que pode ser obtido aqui sobre a terra, o vento, o fogo, a luz do dia e a luz da noite que o homem entende. Como eu estava explicando a um cientista espacial recentemente, o espaço é todo escuro, e não é apenas uma escuridão física, é uma escuridão de conhecimento. Devido ao conhecimento limitado do homem, quando ele for para o espaço, será apenas escuridão para ele. Ele não sabe o que é, o que tem que fazer, quais são os recursos ou como ele pode ver nessa escuridão. Ele não sabe como transformar a escuridão em luz. Ele não sabe como transformar essa escuridão, que não tem dimensão, em uma posição em que ele possa existir. Quando nossos astronautas viajaram para a Lua e voltaram, Não vimos nenhuma luz ao redor de sua nave. Não havia nada além de escuridão. E essa escuridão se junta à escuridão da ignorância do conhecimento da criação. Os ensinamentos da Fundação Cash nos últimos meses e anos têm tido o objetivo de tentar educar o homem a se orientar para poder viver nessa escuridão, escuridão de luz e escuridão de conhecimento ou falta do conhecimento da criação. Estamos ensinando a ele como transformar esse ambiente escuro em um espaço próximo para ele viver e ser capaz de reconhecer o que há dentro dele. É como se vivêssemos em um quarto escuro e começássemos a tocar em tudo no cômodo para descobrir o que há lá. Sentimos a mesa, a cadeira e outros objetos que estão no cômodo. Então descobrimos o que podemos fazer com esses objetos. Podemos nos sentar na cadeira e ali está o interruptor de luz, e se eu ligar, posso me livrar da escuridão. Podemos investigar o espaço e descobrir que há uma cama, um carpete e um piso. É seguro andar no chão? Da mesma forma, aprenderemos a investigar o espaço. É nossa escolha entrar na escuridão do espaço e do universo, tanto na dimensão da fisicalidade da observação do homem, quanto com o conhecimento de como sobreviver nessa escuridão. Parte dos ensinamentos dos últimos meses foi sobre a alma e os raios cósmicos, e como sobreviver nessa dimensão. O homem já aprendeu a viver na dimensão da Terra, onde quando chove, ele faz um telhado ou carrega um guarda-chuva, e quando está escuro, ele usa uma luz. Já aprendemos tudo sobre como sobreviver nesse ambiente aqui. E agora que estamos nos esforçando para entrar em outro ambiente, teremos que aprender tudo sobre ele. Por exemplo, como criar luz na dimensão da visão para se tornar tangível, ou aprender a existir sem tangibilidade? Temos que aprender a sobreviver no ambiente escuro do espaço. Se ficarmos no espaço escuro por muitos dias, onde e como conseguiremos comida para sobreviver? No espaço, não temos uma mesa para colocar a comida nem uma geladeira para evitar que a comida estrague. Temos que aprender a usar e produzir energias que estão disponíveis em vez de alimentos para viver. Temos que aprender a usar as energias do universo para sobreviver. É mais fácil sobreviver na dimensão da fisicalidade ou é mais fácil sobreviver na dimensão de energia no espaço? Ensinamos a vocês sobre os ganhos e vocês fizeram o copo da vida e disseram: "Ah, isso é bom para o corona", porque vocês acreditaram nisso e funcionou para vocês. Vocês entenderam que ele tem uma energia, mas na verdade o ganho é uma energia do estado da matéria. Agora vocês precisam aprender a usar as energias do universo para se livrarem do vírus, da fome ou do medo da escuridão do espaço, da escuridão física ou do que quer que seja. As patentes da tecnologia da Fundação Cash estão por aí há cerca de 15 anos ou mais. E estamos reunindo conhecimento da tecnologia nessas patentes. As patentes também falavam sobre como encontraremos a conexão de raios cósmicos sem fio do universo para lidar com todas as nossas necessidades de sobrevivência e como podemos usar os campos para fornecer energia para que a alma não se desintegre. Todos esses ensinamentos estão se abrindo gradualmente para que o homem possa sobreviver no espaço por conta própria. Se sua esposa e sua filha estiverem ao seu lado no espaço e elas souberem como acessar a energia, mas você não souber, isso não o ajudará, porque ela não pode lhe dar essa energia. Você precisa aprender a acessar a energia universal por conta própria. Você não pode acessar a energia da alma dela para sobreviver. Todos precisam aprender a arte de sobreviver no universo e a utilizar os raios cósmicos e os campos cósmicos e como interagir com os campos. Caso contrário, você será como um cego que não consegue nem mesmo se alimentar ou andar sozinho sem que alguém segure sua mão na escuridão do espaço. É por isso que o Sr. Cash estava saltando de nano para gans, para a alma e depois para os raios cósmicos. Foi para vocês, para que quando vocês forem o último homem de pé no espaço, possam sobreviver por conta própria. Estamos fornecendo a vocês uma corda, uma linha de vida para poderem existir no espaço. Mas são vocês que têm que ser capazes de segurar a corda e nós temos que levá-los ao seu destino, onde poderão se manifestar na fisicalidade. Ou vocês podem usar a mesma corda para enforcar sua alma e levá-la ao fim. Se vocês não conseguirem aprender a interagir com os campos para sobreviver por conta própria, então vocês podem se levar como uma entidade separada à destruição, e sua energia se tornará parte do resto do universo. Se você for forte o suficiente para sobreviver por conta própria, então você pode se tornar aquela única estrela no meio do nada. Então você tem que aprender a desfrutar o tempo e o lugar, sabendo como interagir com os campos, quais você deve evitar e com quais você pode se divertir para existir nessa dimensão. Você aprendeu a fazer isso na dimensão da fisicalidade do homem, onde você bebe, ri e tudo mais. Agora você precisa aprender a mesma coisa, mas na dimensão da vida no universo. Esse é todo o propósito dos ensinamentos da Fundação Cash. Estamos mostrando a você como você pode sobreviver no universo. Hoje estão falando sobre quem tem armas nucleares e quem vai usá-las. Se isso acontecer, você saberia como resistir à radiação nuclear e transformá-la em energia, de modo que não haja manifestação física dela? Assim, nenhuma arma nuclear ou radiação poderá tocá-lo. E depois de alguns dias, quando a situação se acalmar, ou alguns meses, então você se manifestará novamente na dimensão da fisicalidade em outra posição neste planeta. E então você pode ir e ver o que aconteceu. Do ponto de vista dos ensinamentos, quanto mais cedo você aprender a se converter na dimensão da alma do homem, mais cedo você não terá mais medo de ser morto por armas nucleares, balas ou qualquer acidente que possa acabar com sua fisicalidade. Isso porque instantaneamente sua alma o alertará e, por meio de sua emoção, você poderá mudar sua dimensão para um novo tamanho ou uma nova energia e continuar assim existindo. É como se você visse um trem chegando e ficasse na frente dele e fosse atingido, ou usasse as pernas para pular e não ser atingido pelo trem. Até agora, o trem era a fisicalidade, mas agora esse mesmo trem é o raio cósmico, que são os campos universais. Você pode ser atingido na dimensão da fisicalidade ou transferir sua fisicalidade para a energia e, depois que o perigo passar, transferir de volta para a fisicalidade. Quando aprendermos a converter, será fácil. Fazemos isso na fisicalidade quando atravessamos uma rua movimentada. Sabemos como nos desviar entre o tráfego e não sermos atingidos. Em um lado da rua, o tráfego vem do lado esquerdo, e no outro vem do lado direito. Isso é como se fosse o gravitacional de um lado e o magnético do outro. Da mesma forma que fazemos malabarismos entre os carros na fisicalidade, aprendemos a fazer isso com os campos de energia de nossa alma. Fazemos isso agora com os raios cósmicos. Porque alguns raios são fortes demais para nós, então não os acessamos. Já aprendemos a fazer isso automaticamente. Não há diferença na forma como sobrevivemos na dimensão física em comparação com a dimensão da energia. É só porque o homem nunca teve que experimentar isso que agora se torna um dilema, até que ele aprenda a fazer isso. É por isso que pessoas como eu parecem muito inteligentes e como se soubessem de tudo. É porque entendemos o princípio da criação e todos nós temos essa mesma capacidade. Isso não é exclusivo do Criador e de suas coisas criadas específicas. Alguns humanos atribuíram essas qualidades a ayatolás, sacerdotes e outros. É por isso que a Fundação Cash não está criando uma nova religião. Somos uma organização científica e temos que ensiná-los a sobreviver viajando no universo com a alma do homem e com a fisicalidade, e não apenas neste planeta. Já viajamos o suficiente na dimensão da fisicalidade neste planeta. Fazemos isso por até 100 anos e, no final, perdemos a nossa fisicalidade porque nunca aprendemos a acessar a energia do universo. Então, o centro de energia, ou a alma do homem, parte, porque ela sabe como sobreviver em outro lugar. Mas o corpo acaba. a alma vai para outra posição ou dimensão. Ou, se você tiver um objetivo a alcançar na Terra, basta mudar a fisicalidade para outra e você continua fazendo isso até elevar a sua alma. Mas isso não é reencarnação. Em vez disso, é a transmutação da alma de uma dimensão para outra, e você pode continuar mudando de fisicalidade pelo tempo que quiser. É uma arte se você souber como fazer isso. É assim que passamos milhares de anos neste planeta. É a mesma alma que continua aparecendo aqui e ali. Há 2000 anos as pessoas estavam esperando por um Cristo, então nos organizamos dessa forma. E 2000 anos depois, elas estão esperando que o Cristo venha novamente. Então nós nos organizamos dessa forma. Eles nos chamam de profetas e tudo mais. Eles disseram que o Cristo virá novamente e as pessoas acreditam nisso. Então jogamos dessa forma. Aqui um adendo. A pergunta sobre essa questão da reencarnação que sempre me vem à mente é: estamos nos transmutando no útero da mãe ou estamos criando um novo corpo que não passa pelo útero? Mas então as pessoas perguntarão: de onde você veio? Você tem uma certidão de nascimento? Certa vez alguém perguntou ao Sr. Cash se ele havia se transmutado no útero de sua mãe, mas ele disse que preferia não responder essa pergunta agora. Como o Conde de Saint-Germain, né, o nascimento dele é muito obscuro e ele tinha habilidades incomuns, e dizem que ele reapareceu em diferentes lugares durante séculos. Talvez um dia possamos entender. Voltando ao ensinamento. Todo o propósito dos ensinamentos é dar ao homem a capacidade de sobreviver no universo tanto na dimensão da fisicalidade quanto na dimensão de energia. É uma arte ser capaz de transmutar e se manifestar em outra dimensão. Você precisa absorver alguma energia e precisa ser capaz de liberar o que você não precisa. Você precisa aprender a armazenar energia para os momentos ruins quando não puder obtê-la. E se você se manifestar em um lugar que o deixa feliz, você aprenderá a ficar um pouco mais ali. Existem diferentes tipos de raios cósmicos. Em alguns ambientes você usa raios cósmicos mais baixos. Em outros ambientes você precisa de campos de energia mais altos. Então você usa outro tipo de raio cósmico. Mas no final, trata-se de absorver os campos do universo e ser capaz de obter o que você precisa dele. Isso está relacionado ao que sempre dizemos. Ingerimos 20% da energia por meio da comida e os outros 80% vêm do universo. A comida que colocamos na boca é como uma armadilha e o universo alimenta ou se conecta a essa armadilha. Ao tentar alcançar essa armadilha, nossas células absorvem a energia de que precisam. De certa forma, o alimento que comemos é uma trapaça, de certa forma, um truque para absorver as energias do universo. Colocamos uma pequena armadilha para absorver mais energia do ambiente do universo. Se aprendermos e dominarmos a arte do que colocamos na boca, dominaremos a sobrevivência no universo por milhares de anos. O alimento que comemos é a causa de nossa morte, porque não controlamos o que colocamos em nosso estômago. Nosso corpo absorve tudo o que colocamos em nosso estômago, portanto, acabamos absorvendo o que não precisamos também. E como ele não precisa, então ele tem que trabalhar para se livrar disso. E é assim que envelhecemos. O homem se tornará imortal se for capaz de absorver a energia do universo diretamente, em vez de primeiro se alimentar com a dimensão da fisicalidade, ou o que chamamos de alimento. Porque somos parte da totalidade, e a totalidade nunca morreu. É uma arte saber o que tirar da energia, com que força tirar e como tirar. É bom que você aprenda a não pegar o que não precisa, porque se o seu corpo se apega ao que não precisa, ele se torna um ponto de atração para certas energias e isso pode se tornar um câncer. É por isso que dizemos: pegue apenas o que você precisa, porque se você mantiver um excesso, isso pode se tornar a causa de sua destruição. Porque você também está atraindo energias do universo com a força do que você está armazenando em seu corpo. Não importa se é na dimensão da fisicalidade ou da energia ou em qualquer outro universo em que você decida viver. É por isso que ensinamos a vocês sobre raios cósmicos, a alma e a compreensão do processo da criação, porque todos eles estão interconectados. Se você absorver muita alma, isso pode causar em você um câncer na alma. E esse câncer da alma é um pacote de energia de que você não precisa e que é transferido para a fisicalidade do homem. É por isso que cobrimos todos os aspectos do conhecimento do universo. Aqueles que nunca entenderam começam a nos acusar de que estamos brincando com a alma, ou dizem, ah, ele quer levar a sua alma. Eles estão criando medo em vocês para mantê-los como escravos. Então eles dizem, ah, ele está falando para vocês sobre os raios cósmicos que ele quer levá-los para o fim do universo e deixá-los lá para apodrecer. Você não pode apodrecer lá. O universo não é uma geladeira. Se você optar pela fisicalidade, então você pode ser congelado pelo resto da vida. Você acabaria como um bloco de gelo de aparência humana flutuando na dimensão do universo. Para você sobreviver na extensão do universo, você precisa dominar todas as artes da criação e não apenas algumas partes dela. Esse é o objetivo desses ensinamentos. É para que você compreenda e desvende gradualmente o segredo da criação por si mesmo. Porque você é o último homem de pé. É como se só porque seu filho se tornou professor de física, isso não torna de você um professor. Porque ele está falando de algo sobre o qual você não tem conhecimento. Isso é apenas um enigma para você. Nós ensinamos para vocês e não para nós. É para que vocês entendam como acessar as energias universais de que vocês precisarão. Não pegue as maiores porque elas se tornam a causa de sua destruição. É por isso que a energia, o ganho do aminoácido da fisicalidade do homem, é importante. Ele tem sua própria impressão digital. Essa alma que é criada a partir do aminoácido da atmosfera deste planeta tem sua própria impressão digital, tem sua própria força e essa força pertence ao planeta Terra. É como a semente de uma pérola que começa a reunir tudo ao seu redor e coletivamente tudo forma pérola. A semente ainda está no centro. Ela é a causa da pérola, que é a essência e a razão de sua existência. Da mesma forma, a alma do homem é a semente e o corpo do homem é essa pérola. Se você mudar o ambiente da área que cobre a pérola, ela desaparecerá de uma forma ou de outra. Mas a semente ainda estará lá e você a encontrará no centro. Foi ela que deu início a toda a estrutura da pérola. Como a pérola, vocês precisam reunir todo o conhecimento dos últimos 10 anos desse workshop de buscadores de conhecimento e o conhecimento que o homem vem reunindo há milhares de anos neste planeta. Vocês têm que preencher o conhecimento que ele perdeu e entender o que tem a ver com a fisicalidade e o que tem a ver com a energia, e então o homem conquistará o universo. Ele fará isso para si mesmo e para mais ninguém. Não temos reis, rainhas ou imperadores no universo, pois ninguém pode conquistar a alma de outra pessoa. Ninguém pode possuir a alma de outra pessoa e ninguém pode ditar a outra alma o que ela deve fazer. Aqueles que tentam ditar logo descobrirão que eles são os perdedores, pois são eles que se privam de receber o que está disponível dos outros. Agora vocês entendem. À medida que nos aprofundamos no conhecimento da criação, é importante que vocês entendam o processo de criação da fisicalidade para a energia e da energia para a fisicalidade e como sobreviver em cada dimensão. Se vocês quiserem permanecer na dimensão da energia por milhões de anos do tempo da Terra, vocês são muito bem-vindos, podem fazer isso. Não há motivo para não fazer isso. Mas vocês precisam dominar a arte de onde e qual energia pegar, o que dar e o que fazer. Se vocês se tornarem inteligentes o suficiente e conseguirem acessar o conhecimento da energia universal, que é a informação e faz parte da alma, da emoção do universo, então vocês poderão aprender sobre o processo da criação desde o momento em que isso começou. Vocês terão acesso ao conhecimento da origem. Ele está lá, mas são vocês que precisam acessá-lo. É como no seu cérebro. Você sabe que essa figura significa a letra A, porque você foi ensinado a reconhecer que essa letra significa A e esse dígito significa 1. Sua alma usa o mesmo tipo de conhecimento e sabe o que significa tudo o que está no universo. Ela sabe quando você se depara com um campo de energia no universo. E aqueles que são gananciosos e tentam se apossar dela são os que perdem, porque eles criam um campo de energia que acaba levando à própria destruição deles. Quando armazenamos a energia de uma emoção no lugar errado em nossa fisicalidade, causamos um câncer em nós mesmos lá. Não há diferença entre isso e a dimensão dos campos do universo. Quando você acumula energias de que não precisa, elas têm que ir para algum lugar. E um dia, o local onde essas energias estão armazenadas se desintegrará e elas serão liberadas. Quando elas interagirem com o corpo, criarão uma mudança no equilíbrio energético do plasma da alma do homem e o homem se tornará uma coisa nova. E ele não será mais o que era na dimensão da alma. Não estamos ensinando vocês porque queremos controlar a sua alma. Não somos apanhadores de alma e o resto do que dizem sobre nós. Não, pelo contrário. Estamos ensinando vocês para que vocês não percam a sua alma por não entenderem como a criação funciona. A alma não pode ser capturada por ninguém, mas aqueles que tentam controlar vocês fazem isso colocando medo em vocês, e eles têm medo de que o conhecimento que vocês estão adquirindo torne vocês livres. Porque se vocês se tornarem livres, eles não poderão mais abusar de vocês. Se vocês se tornarem livres, vocês não terão medo do demônio que eles criam para que vocês tenham medo. Quando vocês têm medo, eles podem fazer o que quiserem com vocês. Todos nós sabemos o que os abusadores fazem e o que os pedófilos fazem. Eles sempre dizem que a criança que a culpa é dela por eles a terem machucado. E dizem que é porque ela deu ouvidos a outra pessoa que não eles, e é por isso que eles têm que abusar da criança. Essas são as mesmas pessoas que dizem a vocês que a Fundação Cash está tentando controlar sua alma. Elas não querem que vocês se tornem livres e possam viver em qualquer lugar no universo. Vocês precisam entender como criar essa luz. Como eu disse uma vez para crianças em idade escolar, quando estávamos ensinando sobre a tecnologia do plasma, para usar uma tocha para iluminar o seu caminho, você precisa ter oxigênio. Se você não tiver oxigênio, você não conseguirá acender a tocha. No espaço, não há oxigênio para criar esse tipo de luz. No espaço, você cria luz por meio de interações de campos dinâmicos. Os campos interagem com seu ambiente e criam luz, da mesma forma que é feito na Terra. Por que é tão difícil para vocês entenderem a diferença? Um está na dimensão da fisicalidade, onde você precisa de uma matéria física, e o outro está na dimensão do movimento dos campos magnéticos ou energia. Um é para o estado de matéria e o outro para o estado de energia. A luz que você cria a partir do plasma dos campos não precisa ser física. Quando os campos interagem e você absorve a energia da luz, você pode ver o ambiente e pode também estar dentro da alma do homem e pode se iluminar. É a mesma coisa quando você coloca a semente na boca para absorver 80% da energia do ambiente. Você pode fazer a mesma coisa por meio da energia da emoção do amor dentro da alma do homem. Então os 80% que você atrai serão a energia do amor do Criador. Esse é um segredo para encontrar um caminho para o Criador. Você cria uma semente de amor ao ter amor incondicional pela criação e assim você atrai o Criador. Você também terá uma compreensão completa do processo da criação e, em essência, será um caminho para o Criador. Tivemos que fazer essa correção. Tivemos que fazer com que vocês entendessem sobre os raios cósmicos e por que conectamos aos campos cósmicos. Na Terra, você come maçã e banana, mas no universo você usa os campos cósmicos e os raios cósmicos para o que quiser e quanto quiser. Na Terra, você usa as estradas, mas no universo você usa os caminhos do campo magnético para levá-lo aonde você quer ir. Na Terra, quando queremos ir a algum lugar, ligamos o motor e dirigimos para onde queremos ir. O escapamento fica na parte de trás, empurrando para a frente. Mas no universo você cria uma força de campo menor em comparação com o destino. Então você usa a força maior da alma para se afastar ou absorver. É a mesma coisa. Está se aproximando o momento em que o homem tem que decidir se quer permanecer na dimensão da fisicalidade e sofrer com a fome, a dor e tudo mais, ou viver na dimensão da energia, onde não há limitação. A única diferença entre os dois é que na fisicalidade você tem a vantagem de tocar, sentir e demonstrar amor, e é por isso que viemos para a fisicalidade. Essas são as únicas três coisas que diferem entre a energia da fisicalidade e a dimensão da energia do universo. É o amor. E foi assim que Mitra foi atraída para a Terra e depois atraiu o Criador na mitologia da criação. A outra parte é que podemos usar a parte do conhecimento da dimensão da energia para tornar a vida na fisicalidade mais confortável e vice-versa. Esse é o objetivo dos ensinamentos. Não estamos ensinando essas coisas para que vocês possam assaltar um banco ou algo assim. Também estamos ensinando vocês como conduzir corretamente sua própria fisicalidade e viver na essência da energia, que é a alma do homem. Assim que o homem entender isso, ele poderá distinguir entre os dois e interconectá-los. Então o homem se tornará o passageiro tanto do planeta Terra quanto da comunidade universal. Não posso arrastá-lo pela mão para viver com aqueles que você chama de alienígenas e dizer a eles: "Ah, este homem aqui ou mulher é da Terra. Você não conseguirá sobreviver porque eles não têm vacas para comer, para você comer. E se eles o deixarem no espaço, você morrerá porque você não sabe como converter energia." A pergunta é: o que aconteceria se jogássemos uma criatura deste planeta nas profundezas do espaço? Ela morreria ou sobreviveria? Eu desafio o mundo da ciência a testar isso. Tire um homem de sua roupa de macaco e jogue no espaço, na lua, e veja o que acontece com ele. A fisicalidade se sufocará e se romperá, mas a alma do homem existirá e criará sua própria nova dimensão. Quando o homem compreender isso, ele não terá medo do espaço. Ele deixará sua fisicalidade neste planeta de qualquer maneira, depois de alguns anos. No espaço, podemos decidir se queremos sair e desfrutar da atmosfera da Lua, pois podemos nos transmutar em uma nova dimensão. Os buscadores de conhecimento precisam entender a verdade sobre sua própria criação e nada mais. É isso que a Fundação Cast está ensinando. Tenho certeza de que em ensinamentos futuros vocês aprenderão mais sobre como fazer isso de forma adequada e mais rápida. No Irã mostraremos a máquina voadora e em Washington muito provavelmente mostraremos a transmutação. Mas no final, temos de parar a máquina voadora em algum lugar e sair e viver a vida. Talvez você vá parar nas belezas das Bahamas, parabéns. Mas o que acontece se você for parar na Lua e não tiver um traje espacial? Será que dizemos adeus felicidade, olá solidão, como diz a velha canção? Ou queremos uma história diferente para o homem no espaço? Quando estamos dirigindo e tomamos o caminho errado e acabamos no lugar errado, sempre podemos pegar a estrada de volta. Mas no espaço, se você pegar o caminho errado, como você voltará? Será que seu medo permitirá que você encontre o caminho de volta? Ou seu medo faria com que sua alma aprendesse rapidamente o que é preciso fazer para voltar? Aqui o Sr. Cash conta uma história em que ele se perdeu na Holanda e teve medo do que fariam com as pessoas de cor se ele tivesse ido parar no lado errado da cidade. Mas isso foi desnecessário. Será que nossa falta de conhecimento para entender a beleza das diferentes raças do homem nos cega para a verdade de como viver? Seria esse o destino do homem no espaço? Todos esses ensinamentos são para ajudar a evitar que o homem cometa esse erro. Se você tomar um rumo errado com os campos e energia, você precisa saber como voltar para casa. Ou casa é onde você se sente confortável para viver e não necessariamente a Terra. Esse é o propósito dos ensinamentos. Eles não são para nós. São para que vocês entendam como viver em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. Na dimensão da fisicalidade, vocês comem alimentos físicos, mas na dimensão da energia, vocês absorvem os campos como raios gama, raios X, raios cósmicos e todos os outros tipos de raios, como o homem os chama. Se você puder usar esse conhecimento na dimensão da fisicalidade para facilitar a vida do homem, então a vida se tornará de fato um lugar muito melhor para você e para o resto das pessoas neste planeta. Hoje espero que vocês tenham entendido qual é o propósito desses ensinamentos. Então vocês perderão o medo e não falarão sobre a vinda do Messias. Em vez disso, vocês entenderão que vocês são o único Messias de sua alma e de sua fisicalidade. Assim como eu sou o Messias de minha alma e de meu corpo. Não posso ser o Messias para vocês nem para meu filho ou companheira, porque eles têm que encontrar seu próprio caminho para viverem ambas as dimensões. Posso ensiná-los e informá-los, mas não posso viver a vida deles. E espero que vocês, como buscadores de conhecimento, encontrem o caminho para a sua alma e comecem a viver em ambas as dimensões. E então, começaremos a vê-los se tornando homens do universo. Vocês serão capazes de viver tanto na dimensão física da Terra, quanto na dimensão de energia do universo. Depois do intervalo, vamos ver que energia de conhecimento o homem trará para respondermos. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 534. A sessão de voo mensal foi transferida para a próxima semana. Estaremos testando a resistência de sua alma e de sua fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. As unidades de comunicação de raios cósmicos serão a forma de nos comunicarmos quando estivermos viajando com o OVNI? Sr. Cash responde. Na época em que usarmos os OVNIs, a maioria de nós deverá ser capaz de se comunicar por meio de nossa própria alma. Se as pessoas e seus governos entendessem o quão poderosas são essas futuras unidades de raios cósmicos, muitos governos teriam mudado de posição. Porque com o telefone normal você só consegue falar com a fisicalidade do homem. Com a unidade de raios cósmicos, você mesmo pode tocar a alma do homem. Por meio da interação da alma com a alma da pessoa com quem você está falando, será criada a condição para a manifestação da emoção. Então você não precisa fazer mais nada. Eu estava explicando a um senhor como funciona a comunicação da alma e dei um exemplo disso. Encontrei uma pessoa em uma reunião pela primeira vez e nos primeiros 10 segundos tive uma impressão sobre ela. 5 minutos depois, esse homem confirmou que minha impressão estava correta. E nos dias seguintes, por meio de nossas negociações ou qualquer outra coisa, ficou provado que a essência de minha primeira impressão estava correta. No passado, durante essas ocorrências, eu costumava ficar em silêncio e nunca discutia quando sentia algo. Mas agora eu expresso as emoções e o que sinto. Os outros chamam isso de sexto sentido, mas eu chamo isso de interação por meio das almas. Portanto, será que eu preciso da unidade de raios cósmicos para ter esse sentimento? Ou posso desenvolver minha confiança em minha alma e começar a viver de acordo com ela? É assim que será para nós no espaço. Essas unidades de comunicação de raios cósmicos são o início disso. Nos próximos meses, apresentaremos essas unidades de comunicação de raios cósmicos como parte da estrutura internacional e como parte de um novo desenvolvimento em tecnologia. Mas, na verdade, a comunicação por meio da alma é uma parte natural do processo da criação e da vida. Não é realmente uma tecnologia, a menos que a tornemos assim. Um burro não paga por sua comida, um cachorro não paga por seu abrigo, nem um peixe paga para estar na água. Todos esses são direitos dados por Deus e devem ser gratuitos. Mas como seres humanos, estamos impondo limitações financeiras ao desenvolvimento da tecnologia. Temos que reverter isso passo a passo. Essas coisas estão todas nas patentes, e é assim que vocês tirarão as algemas que estão prendendo o homem à sua fisicalidade e não permitem que sua alma cresça. A capacidade de elevar sua compreensão da criação veio com essa tecnologia. Isso tem estado à sua frente. E eu mostrei a vocês nos últimos 2 ou 3 anos, mas vocês não enxergam. As palavras na patente dizem algo como: o homem se libertará das algemas da fisicalidade e então ele terá tempo para elevar sua alma do homem. Todos os aparelhos, como a geladeira e o fogão, serão autossuficientes em energia, de modo que não precisaremos ser escravos para pagar as corporações que fornecem essas coisas, como gás, eletricidade e comunicações. As patentes da Fundação Cash são um caminho para a liberdade da alma do homem, porque elas liberam o homem dessas coisas que lhes foram impostas. Isso é mais do que a Bíblia. Mas como somos tão físicos, pensamos nisso como uma geladeira sem conexão apenas. Mas o que significa quando fornecemos nossa própria energia? Então ninguém sofre. Não podemos ser desconectados e congelar no inverno, e nenhuma criança vai para a cama com fome, e não precisamos trabalhar 10 vezes mais para pagar a conta de luz, como na Índia. Isso significa que ninguém pode nos tornar como reféns. As patentes da Fundação Cash são a liberdade do homem contra as algemas que o homem criou para si mesmo. Infelizmente, você só as vê como um reator. Quando o homem compreender o significado das patentes, ele encontrará a chave para sua liberdade em todas as dimensões da criação. Leia as patentes e veja quanta informação foi dada sobre todos os ensinamentos nos últimos 17 anos aproximadamente. As patentes foram escritas em 2005. Esse conhecimento não é ordinário. É um conhecimento que liberta o homem das algemas de tudo o que colocaram ao redor dele para abusá-lo. Nós demos a vocês o conhecimento da criação e 20 anos depois estamos começando a educá-los sobre como entender sua beleza e qual é o seu segredo. Estamos fazendo isso passo a passo. Falamos sobre gravidade e energia, onde a gravidade é a tangibilidade ou a fisicalidade do homem. E a energia são os raios cósmicos. Mas vocês parecem não entender que eles estão conectados. Quando vocês estiverem livres dessas coisas, vocês poderão passar mais tempo com seus filhos e vocês terão tempo para elevar a sua alma, porque vocês não estarão se preocupando em como pagar as contas. O sistema gravitacional patente, você o coloca no meio do seu quintal e você terá um abrigo e não precisará se preocupar em se tornar um sem-teto. Essa é uma das razões pelas quais os governos e todas essas pessoas, desde os reis até as empresas de comunicação, querem destruir e controlar a Fundação Cash. Porque estamos dando a vocês a chave para a liberdade de todas as formas de controle. Eles já controlaram vocês por tempo suficiente já. Então será que precisamos ter unidades de comunicação de raios cósmicos? A resposta é sim, no início, já que vocês não sabem como fazer isso sozinhos. É uma maneira de iniciar a mudança. Vocês também podem usá-las em OVNIs porque estão conectadas ao que vocês querem conectar e à direção do movimento e tudo mais. Ao usar as unidades de raios cósmicos, você não disca para sua mãe que morreu há anos. Sua alma sabe como se conectar com a alma dela e não importa onde ela esteja. Nós ensinaremos a vocês como usar essas unidades. Na fisicalidade, você diz com um número de telefone para falar com sua mãe. Com as unidades de raios cósmicos, você sente a emoção de sua mãe e se conecta instantaneamente a ela. Aqueles que recebem essas unidades de raios cósmicos e fones de ouvido começam a aprender a usá-las. As pessoas ao seu redor podem chamá-lo de louco, porque elas não as entendem. Mas você atingirá seu objetivo e poderá acessar o conhecimento do universo. No início, elas podem parecer estranhas para você, mas aos poucos você se acostumará com elas. Não diga que foi uma coincidência, pois isso só atrasa sua capacidade de aprender a usá-las. Com essas unidades de raios cósmicos, é possível entrar em contato com um ET das profundezas do universo ou alcançar um OVNI que esteja viajando pelo universo. Há muito que aprender. Vocês podem ler sobre a teoria de como elas funcionam nos 3 livros que escrevi. A praticidade está nas patentes, e vocês encontrarão os segredos da criação em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. À medida que vocês começarem a aprender, vocês perceberão o que os egípcios entendiam e como eles estavam falando sobre essa tecnologia. Porque era uma época de fartura para os egípcios e eles tinham muito tempo livre para estudar mais sobre sua própria alma e como se conectar com ela. Foi assim que eles progrediram em tudo o que conquistaram, porque eles não estavam acorrentados pelo que chamam de grandes corporações que se alimentam da ignorância das pessoas. Pergunta para o Sr. Cash. Muitas mulheres são consideradas inférteis do ponto de vista médico, por exemplo, porque elas têm as trompas de Falópio bloqueadas. Mas, de repente, elas engravidam. Isso é considerado impossível na medicina, mas acontece repetidas vezes. O que a ciência do plasma entende por trás disso? Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash conta a história de um casal que estava muito apaixonado um pelo outro, mas o marido, creio eu, teve os tubos dos testículos cortados, ou foi uma cirurgia para esterilizá-lo. Então, quando sua esposa engravidou, ele disse, não pode ser eu. Ela obviamente sabia que era dele, então ela fez o teste de DNA e descobriu que ele era de fato o pai. Houve outro caso de um casal que se amava e não podia ter filhos. Então eles adotaram 5 crianças e deram a elas amor incondicional. E de alguma forma, após 20 anos de casamento, a esposa engravidou. Então será que depois de 20 anos de casamento e todo esse amor e desejo de ter um filho, isso criou uma transferência de energia de suas emoções de devoção e ela criou uma criança em seu ventre, por meio da transferência de campo? A emoção mudou o corpo e permitiu a criação física. Outra coisa que não entendemos é que nossos corpos realmente mudam com o tempo por meio da mudança em nossas emoções. Os médicos nunca entenderam esse princípio da vida. Com o tempo, nosso amor muda. À medida que envelhecemos, o sangue muda e pode se tornar mais alcalino ou ácido, ou podemos ter uma mudança na pressão arterial e tudo mais. Isso também pode acontecer por meio da força dos campos do espermatozoide do óvulo. Em algum momento, eles podem mudar e criar uma força de campo correspondente à do óvulo para interação. Isso ocorre porque o óvulo e o espermatozoide são ambos plasmas e têm a força de empurrar e puxar como ímãs. Se a força do campo for igual, eles se puxam um para o outro. A ideia de que o espermatozoide mais forte penetrará no óvulo é uma falácia no mundo da medicina. Quanta besteira! O espermatozoide que penetra faz isso porque ele tem uma força de campo magnético correspondente. Se ele estiver do outro lado da Lua, ainda assim ele encontrará o caminho até o óvulo. Temos que entender o conhecimento e a verdade, não o que é inventado. Então você descobre que toda mulher é fértil. Depende apenas de qual é a condição e o que você pode criar. Até mesmo uma mulher sem óvulos pode gerar filhos. Porque a emoção da energia da alma da mulher está em seu útero. Como você pode negar isso? Só que não entendemos, e agora isso se tornou um bom sistema para ganhar dinheiro. Da mesma forma que fazemos exames de sangue para saber se os níveis de açúcar e colesterol estão altos, podemos desenvolver um teste para a energia emocional do espermatozoide do óvulo, e então imediatamente podemos dizer se o óvulo e o espermatozoide serão compatíveis ou não. E podemos ver também por que eles não são compatíveis, e então encontrar uma maneira de torná-los compatíveis. Será que foi porque o homem comeu 2 ovos cozidos ontem, sendo que um era da África e o outro da Ásia, e isso criou uma diferença no campo de energia, e portanto o esperma não combina com o óvulo? Devido aos efeitos dos campos magnéticos, nossos corpos estão mudando continuamente. Não se trata de mágica, apenas de entender como tudo acontece e como os campos interagem. Toda mulher em todas as dimensões da criação é fértil. Se ela não for fértil na dimensão da fisicalidade, então o homem agora tem o conhecimento para torná-la fértil na dimensão da alma. E então vocês podem criar filhos da alma. Em vez de se esforçar tanto para juntar o óvulo e o esperma na fisicalidade e depois criar a alma, por que não começar criando a alma primeiro e depois deixar a fisicalidade tomar forma? Então você terá filhos únicos do universo. Agora o homem precisa entender essa parte, o que chamamos de segredo da compreensão. Pergunta para o Sr. Cash. Sei que é essencial conectar-se e viver de acordo com a alma. Qual é a maneira eficiente e adequada de treinarmos e praticarmos o sentimento, a criação e a filtragem de campos apropriados de acordo com as necessidades individuais e o ambiente? Ou é melhor viver cada vez mais na alma e deixar que tudo aconteça automaticamente? Sr. Cash responde: você tem que aprender como fazer antes de se tornar automático. É preciso aprender como desencadear, como parar e quando começar e parar. Nós aprendemos tudo isso. É como se aprendêssemos a saber se estamos ou não satisfeitos e não queremos mais comer, ou quando sentimos fome e é hora de comer. É o mesmo processo, é o mesmo entendimento, mas agora isso vem na essência da emoção e nos campos de energia da vida. Temos que aprender a nos ajudar e a nos testar. Devemos observar se estamos fazendo isso porque gostamos da condição que isso nos traz, ou se estamos fazendo isso porque gostamos do prazer que damos à nossa alma e à dimensão da fisicalidade, e talvez o que damos aos outros. É assim que ensinamos a nós mesmos sobre a vida. Nunca poderemos ensinar isso aos outros. É impossível ensinar a outra pessoa, porque ela precisa sentir isso por si mesma. O que sentimos como uma dor pode ser uma alegria para outra pessoa. O que é certo para eles pode ser errado para nós. Pergunta para o Sr. Cash: você pode dizer algo sobre esses 7 chakras do homem? Eles existem e como se relacionam com os campos magnéticos plasmáticos? Sr. Cash responde: nunca acreditei nos 7 chakras, especialmente no que chamo de 7º chakra, que é o chakra coronário. Isso não se encaixa. Será que é porque essa parte é singular, esse chakra é singular e todos os outros fazem parte de 2 metades de órgãos que interagem? Portanto, sou a pessoa errada para perguntar sobre eles. Mas do ponto de vista dos campos do universo, temos nossos órgãos internos em determinados lugares e suas interações criam determinados campos que poderiam criar um ponto de equilíbrio, e isso poderia ser o que eles estão chamando de chakras. É como quando os campos magnético e gravitacional interagem para criar massa. Quando 2 campos interagem um com o outro, há um ponto intermediário onde o loop infinito se cruza, e esse é um ponto de equilíbrio dos campos. Esse é um processo natural que acontece no corpo, mas as pessoas se transformam no que bem entendem e dão a isso os nomes que bem entendem. Por exemplo, os 2 testículos interagem e criam um ponto de equilíbrio entre eles. Será que esse é o chakra raiz? Ambos carregam plasma GANS e são dinâmicos e interagem. Portanto, eles criam um denominador comum, um ponto de cruzamento entre os 2. E isso é um chakra? Ou a compreensão do processo? Os rins têm 2 glândulas que interagem. As pessoas com apenas um rim teriam uma posição de chakra diferente das outras? Isso é discutível, mas podemos explicar isso também. Os outros chakras se alinham com as posições de outros órgãos, mas o 7º chakra no topo da cabeça não faz sentido algum. Portanto, é uma história inventada isso. Entretanto, fisicamente, temos 2 metades de um cérebro e sabemos que elas interagem entre si e seu ponto de equilíbrio seria onde se diz que é o 3º olho, e é onde ele está localizado ali. Conhecemos esse ponto como um ponto em que os campos dinâmicos dos GANS do cérebro se cruzam. É uma condição real do corpo a qual eles deram um nome. Então você pode inventar muitas coisas a partir disso, mas fisicamente é como se você tivesse 2 ímãs interagindo. Então esse ponto é onde o loop infinito se cruza. Esse ponto é um chakra? É sobre isso que essas pessoas falam, mas elas nunca entenderam como isso é criado. Por isso eles deram um nome a isso. Por que não temos chakras entre os dedos dos pés ou entre os joelhos, por exemplo? Pergunta para o Sr. Cash: você pode falar mais sobre a vida do profeta Meran? Procurei Meran na Wikipédia, mas e ela não dizia praticamente nada além de se referir a Mitra. Sr. Cash responde: não é uma ideia, é um entendimento. É a primeira vez que o homem em palavras se dá conta do amor e da bondade. O nome Meran vem daí. Infar significa aquele que possui amor e bondade. e se tornou um atributo que não pertence à dimensão do homem. Disseram que ele vinha de fora, então o transformaram em um atributo de Deus, ou o criador desse amor. Meran surgiu muito antes de Mitra. Foi a primeira vez que a humanidade entendeu a emoção do amor e chamou isso de Meran. Muito antes do início da história escrita, a cultura iraniana fazia estátuas que ainda possuem sobre aquela época. Eles sabem como e de onde isso veio. Séculos mais tarde surgiu Mitra e depois Zoroastro. Do mitraísmo veio o judaísmo e depois as outras religiões. Mas a essência dessas religiões era que elas acreditavam em um criador e não apenas adoravam os deuses tribais pagãos. O amor do criador não era conhecido pelo homem. Até aquele momento, ele só conhecia o amor físico ou o amor à mãe, ao pai, à família, à tribo e àqueles que pertenciam ao seu grupo, digamos. Amar pelo amor era considerado um atributo divino e eles o relacionavam a um deus e faziam assim estátuas. Atualmente aceitamos Deus como Deus e não precisamos fazer uma estátua para isso. Mas naquela época era diferente. Meran é a primeira referência que temos a um criador, que reconhecia que o criador tinha atributos e ele era chamado de Meran. O nome passou a significar o possuidor do amor, ser parte dele, ser preenchido com ele. Mer e An são duas palavras separadas. É o mesmo com Teran, significa aqueles que pertencem a Ter. Foi assim que o idioma se formou. Foi a primeira vez que o homem sentiu o que é o amor, mas ele não podia ser demonstrado fisicamente. E para demonstrar esse amor, eles podiam dizer eu te amo. Eles também podiam demonstrar sua devoção a você, colocando-o acima deles mesmos e considerando esse amor como divino. Esse tipo de amor não foi criado pelo homem, não podia ser mantido na parede de um templo, em um recipiente ou em um animal. Eles chamavam esse amor de atributo do Criador. Foi assim que eles criaram os deuses. Mais tarde, ele se tornou Mitra, depois Zoroastro e, em seguida, as outras religiões daquela região. Foi a primeira vez que o homem acreditou em uma energia acima de si mesmo que ele não conseguia explicar. Então a chamou de Mer, ou amor, e criou um deus para ela. Foi a primeira vez que o homem reconheceu algo acima de si mesmo e sobre a dimensão da fisicalidade. Isso remonta a milhares de anos atrás, ou centenas de anos antes de Mitra. A equipe iraniana iniciou o processo de recebimento de certificados para a conferência no Irã. Quando recebemos a autorização, isso significa que podemos ir em frente e anunciaremos. Será um pacote de duas conferências, a primeira em Teherã e a segunda em Washington. Veremos como as coisas vão se desenrolar nas próximas semanas, tanto do ponto de vista político quanto geográfico. Pergunta para o Sr. Cash. O plasma pode ser criado a partir dos campos? Sr. Cash responde. O plasma é criado a partir dos campos. A essência e a origem do plasma são dos campos, mas isso depende de como você o dobra e de como você os coloca juntos. Pergunta para o Sr. Cash. Pensei que você precisava de dois campos ou raios para criar um movimento. Sr. Cash responde. Sim, tem de haver dois. Mas dois significa dois campos de força diferente. Eles não precisam estar indo em direções opostas um do outro. As duas forças de campo diferentes interagirão e criarão seu próprio equilíbrio e então decidirão como querem se mover, dominar e unir. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui foi feita uma longa pergunta sobre o Workshop 362. E a pergunta é: como podemos criar uma emoção em que a alma da fisicalidade em interação com a alma do homem se equilibrará mutuamente e assim trará a alma do homem para fora da fisicalidade sem o uso dos ganhos sobre os quais você falou no Workshop 362? Sr. Cash responde. Acabei de falar sobre isso quando respondi uma pergunta há alguns minutos. Sua resposta está lá. Temos duas metades individuais do cérebro, o lado esquerdo e o lado direito. Cada uma delas tem um campo dinâmico devido à massa do plasma GANs que carregam, a circulação de energias e também a circulação do sangue do homem. A interação das duas metades cria o que você chama de chakra, ou o que quer que seja. Alguns o chamam de terceiro olho. Na verdade, é a interação das energias físicas das duas metades do cérebro. Se entendermos como as duas metades do cérebro interagem, então a alma do homem se torna como um novo próton no centro. Na segunda dimensão, que vem da interação física das duas metades, torna-se como um elétron. Temos controle sobre a posição e a força desse elétron. Não podemos tocá-lo. Podemos posicionar e fortalecer a interação dos dois campos do cérebro e podemos expandi-la além, enfraquecê-la ou fortalecê-la, para criar assim um envelope para a transmutação. Essa é mais ou menos uma das únicas maneiras de fazer isso. Quando criamos um envelope, podemos conter a fisicalidade dentro dele. Mas isso requer muito entendimento e compreensão sobre a dimensão dos campos. Tem que haver campos equilibrados entre as duas metades do cérebro físico. Então você encontrou a sua resposta. Nos ensinamentos anteriores, mencionamos isso como parte de como o crânio é criado. É por isso que quando nascemos, temos uma parte mole em nosso crânio. O cérebro não se completa até que essa dimensão seja ajustada. O ajuste e a posição da interação da energia das duas metades ditam o comportamento, a forma, a condição de interação do homem e até mesmo sua altura e tudo mais. Mas agora não é o momento certo para discutirmos isso. Faremos isso quando chegar o momento. Se você souber como colocar essa função energética em ação, você poderá fazer muitas coisas com relação à transmutação e tudo mais. É por isso que trouxemos um segundo par de fones de ouvido para o novo processo de transmutação. Explicaremos como isso ajudará rapidamente na transmutação. Inicialmente, usei parte desse processo quando criei o sistema de bem-estar para as pessoas anos atrás na Bélgica. Quanto mais dinâmico for o processo em relação à alma, mais rápido o processo de cura se desenvolverá, pois ele conecta partes do cérebro entre si, dentro de cada uma e na fisicalidade. Essa posição é ditada pela forma do cérebro e a forma do cérebro é ditada pelo crânio, que por sua vez é ditado pela interação dos campos da alma dentro do ambiente em que você vive. Isso então cria nossos comportamentos e emoções. Por que algumas pessoas são tão emotivas e outras não? Você pode ver isso pelo formato do rosto do corpo. O formato do crânio e o que está nessa área afetam a emoção que impressiona os outros. O formato da cabeça determina como as emoções serão transferidas? Muito provavelmente sim. Portanto, ensinamos tanto a partir da dimensão de fisicalidade quanto da dimensão de energia. Todos os ensinamentos anteriores estão começando a fazer sentido e estão se unindo. Quando você expande a alma, talvez você consiga desencadear a transmutação. Mas, no momento, vocês não estão prontos para isso. A razão pela qual alguns de vocês entram no sistema de voo e imediatamente podem ir a algum lugar é porque os fones de ouvido criam um equilíbrio entre as duas metades do cérebro e o terceiro olho assim é criado. Eu o chamo de nêutron da alma. Quando é criado, ele precisa interagir porque sua posição no cérebro está fisicamente travada. Se em vez disso seu cérebro fosse feito de dois núcleos dinâmicos rotativos, então esse ponto teria se movido. Mas do jeito que está, não temos escolha. Ele está dentro dos gangues do cérebro e todos eles estão presos na mesma condição. O ponto é fisicamente fixo. A alma do homem dentro do cérebro também é fixa. Portanto, agora você tem o seu átomo, que é a fisicalidade do homem. E então ele tem uma direção emocional e você pode fazer muitas coisas com isso. Esse é um dos motivos pelos quais, durante os testes e as sessões mensais de voo, observamos que você está saindo do sistema e você simplesmente não está lá. E se você colocar os fones de ouvido, então o veremos conectado novamente. Isso ocorre porque o equilíbrio da energia entre as duas metades do cérebro permite que esse ponto, esse terceiro olho, se fortaleça. E se isso acontecer, ele se conectará com o nêutron ou próton que está no centro do cérebro, ou seja, na posição da alma. Então você pode ir para onde quiser. Você se tornou um homem do universo. Pergunta para o Sr. Cash. Minha pergunta é sobre diferentes campos para criar determinados elementos. É possível fundir e misturar todos os campos? E em caso afirmativo, poderia ser o campo a essência do Criador? E existe um som para todos os campos? Sr. Cash responde. Cada campo que interage com o seu ambiente tem um ruído, um som. Cada um tem um sabor, podemos sentir o seu gosto. E cada um tem uma energia. Você pode fazer, absorver, observar, sentir e saborear todas as três dimensões. Depende de como você interage com ele e o que ele é. Imediatamente, quando abro uma garrafa de ganho de CO2, eu sinto seu gosto em minha boca. Se você me vendar os olhos, eu posso identificar qual é o CO2. Por que será que sinto o CO2 instantaneamente? É um líquido em minha mão e eu sinto o seu sabor. É assim que você cria a essência dos campos de energia. É assim que sabemos o que eles são, como transferi-los, como reconhecê-los e como podemos usá-los. Temos de nos educar. É como os cegos que leem Braille. Cada ponto que sentem significa algo. Temos que fazer o mesmo com as essências das energias do universo e precisamos saber quais emoções elas criam e o gosto delas. É uma arte a ser aprendida. Isso faz parte de nós, mas nos esquecemos disso. Isso resolveria muitos problemas e responderia muitas perguntas. Pergunta para o Sr. Cash: o que é amor? Sr. Cash responde: quantos anos você tem? Você já teve a sensação de querer dar tudo o que tem a alguém ou alguma coisa, seja um homem, uma mulher, um cachorro, um gato ou um livro? É isso que é o amor. É o compartilhamento incondicional de nossa energia que permitirá a elevação do que amamos em relação à nossa energia. É claro que isso depende de como você define o amor. Faremos todo tipo de coisa por nosso amor que normalmente não faríamos. O homem aceita muitas coisas por seu amor. É um tipo de escravidão. Queremos que reconheçam que existimos. O Sr. Cash deu um exemplo de como até mesmo professores altamente respeitados na universidade, quando cruzam a porta de casa por amarem sua esposa analfabeta, eles aceitam ser estúpidos na frente dela e ela sabe tudo só para ele obter a confirmação do amor dela. Pergunta para o Sr. Cash. No livro número 3 está escrito que Deus é parte do todo e uma fração de nada. A palavra fração aqui significa o ato cerimonial de partir o pão consagrado durante o rito da Eucaristia em algumas denominações cristãs? Sr. Cash responde: não, de jeito nenhum. Significa uma divisão. Pergunta para o Sr. Cash: há alguma atualização sobre a situação no Oriente Médio? Sr. Cash responde: temos que esperar para ver. Prometi ao governo que não faria nenhum comentário sobre isso essa semana. O que aconteceu nos últimos 7 dias é histórico. Foram necessárias 7 nações e a traição de uma nação para salvar outra nação. O Estado da Jordânia será tratado como parte do Estado de Israel, isso é certo. Nunca no mundo do Islã uma nação islâmica traiu outra. Isso está marcado para a próxima etapa do que acontecerá com a Jordânia em relação ao que aconteceu na semana passada. Como esse reino pôde trair toda a estrutura dos palestinos e o resto? A nova política externa iraniana é muito clara. Os americanos não tocarão o solo iraniano. Naquele outro incidente, os americanos deram ao Irã 3 dias para evacuar a área que bombardearam para que ninguém fosse morto e criassem outro incidente. A nova política externa iraniana é a mesma. Avisamos os americanos 48 horas antes de lançar os mísseis contra Israel. Até informamos a eles quantos foguetes seriam lançados e a rota que seguiriam. Isso foi apenas para mostrar a força do que podemos fazer. O Comitê Especial do Senado dos Estados Unidos recebeu um plano completo do ataque com antecedência para que não tocássemos em nenhum ativo americano. Nós lhes demos a mesma garantia que eles nos deram há algumas semanas. Então os americanos reuniram 7 nações para defender Israel contra os 300. Mas ainda assim, alguns conseguiram passar. Os israelenses disseram que não houve morte, mas sabemos que houve fatalidades de 3 dígitos, especialmente em uma das suas bases militares. Veremos um cão moribundo que ainda late. No momento em que Netanyahu sair do cargo de primeiro-ministro, ele estará em um avião para a Corte de Direitos Humanos de Den Haag. Ele acabará como os outros líderes mundiais que foram condenados e ainda estão nas prisões por crimes contra a humanidade. ele está pronto para cair lutando para não acabar lá. Talvez vejamos alguma retaliação por parte de Israel. Mas o que essa ação confirmou é que o Irã está colaborando com os Estados Unidos para não atingir nenhum alvo americano. Os iranianos basicamente deram aos americanos a chave para derrubar facilmente seus lentos drones voadores. E isso deu confiança aos americanos de que o Irã não apoiará outro ciclo de atividades de retribuições. Israel terá que recuar, mas eles ainda precisam mostrar a Netanyahu que estão fazendo alguma coisa. Mas qualquer reação levará a uma queda mais rápida de seu governo. Se o Irã não tivesse informado os americanos antes do tempo, até mesmo metade dos mísseis usados pelo Irã teria sido suficiente para fazer com que os israelenses saíssem correndo de Israel. Foi isso que ele quis dizer no discurso da semana passada, que os israelenses fugiriam de Israel. Ainda assim, não há garantia de que Israel não decidirá ir para a próxima etapa. Eles devem entender que o Irã usou apenas menos de 3% de sua capacidade. Portanto, você pode imaginar o que cairá sobre eles em um ataque total. Netanyahu e os outros militares sabem que ao lançar um ataque de míssil ofensivo, é preciso primeiro diminuir sua própria defesa para que o míssil ofensivo saia de Israel, o que os tornará assim vulneráveis ao ataque do outro lado. Isso abre uma janela para a aniquilação total do Estado de Israel. Se houver uma troca prolongada de 20 mil mísseis, essa janela será aberta. Soube por meio da Segurança Nacional que Amã, na Jordânia, assim como Tel Aviv, não é mais um lugar seguro para se estar se eles abrirem esses pontos de ataque. Quanto mais Netanyahu mantiver a guerra, mais tempo ele ficará fora da prisão. Alguns políticos israelenses e pessoas do alto escalão acreditam que ele cometerá suicídio em vez de ir para Den Haag. O maior problema no momento vem dos britânicos. Eles estão agitando as coisas, anunciando, incentivando que haverá uma retaliação, pois eles querem ganhar muito dinheiro com isso. A maioria de vocês provavelmente não sabe que, em parte da história do Irã, há cerca de 500 anos, os britânicos trouxeram libaneses para o Irã e eles se tornaram os religiosos do Irã, e depois eles assumiram o governo do Irã. Eles literalmente governam o reino. De forma alguma essas pessoas são iranianas, mas ainda estão governando o Irã. Embora estejam no Irã há cerca de 500 anos, eles nunca se tornaram iranianos. Assim como os armênios, eles estão no Irã há milhares de anos, mas continuam sendo armênios. Os libaneses que governam o Irã atualmente podem ser facilmente reconhecidos porque se autodenominam Ayatollahs e o nome da família deles está ligado a uma aldeia. Eles se deram nomes iranianos para esconder que são estrangeiros. Todos os ayatolás governantes do Irã não são iranianos. Por exemplo, Rafsanjani significa que ele veio da cidade de Rafsanjan, que é um distrito do Irã. É assim que eles se reconhecem uns aos outros. A segunda regra que eles seguem é nunca permitir que suas filhas se casem com alguém de fora. Elas têm de se casar com o filho de outro ayatolá. Essa é a tradição no Líbano e nas famílias judaicas, de que a linhagem sanguínea passa pela filha. Já no Islã, ela passa pelo filho. Por causa desse histórico, é por isso que vemos o Irã apoiando o Hamas no Líbano e o resto disso, porque eles estão interconectados pela história e pelo sangue. O Ayatollah Khamenei veio da cidade de Khomeini, e o mesmo acontece com os outros ayatolás. É assim que os reconhecemos na cultura do Irã. Eu, por exemplo, venho da aldeia de Kesh, por meio de meu avô. Há as mesmas linhagens na China e em outros lugares. A diferença que só acontece com os ayatolás é que eles dão suas filhas apenas para o filho de outro ayatolá. Isso mantém a linhagem e a tradição da cultura libanesa. Eles cuidam uns dos outros e educam uns aos outros e é por isso que eles estão todos no poder. Eles estavam fora do poder há 200 anos, mas depois, com a Revolução Iraniana, voltaram ao poder. As pessoas não entendem por que o Irã tem uma ligação forte com Hamas e com os outros, porque eles são todos irmãos. Eles não são iranianos, o sangue deles vem do Líbano. Eles estão ajudando sua própria família e não o Irã. Mas eles foram criados na estrutura dos iranianos. O mesmo acontece com os armênios, que ainda falam seu próprio idioma e só se casam entre si. Essa é a estrutura cultural do Irã. Os iranianos sempre respeitaram outras religiões e culturas, mas esse grupo trabalha dessa forma e é por isso que vemos tanta ligação do governo islâmico iraniano com o Hezbollah e outros nessa área, porque eles são da família. Os britânicos, como potência colonial, criaram isso propositalmente há 500 anos. Quando se diz que o Irã tem tantos representantes, não se trata de representantes, mas de ajuda às suas próprias famílias. Nenhum deles é iraniano de sangue. Então você entende o que está planejado para a próxima etapa e para a próxima. Pergunta para o Sr. Cash. Digamos que por agora a força mais forte seja o ódio e a força mais fraca seja o amor. Isso seria automaticamente equilibrado ou o campo do amor se tornaria mais dominante? Obrigado por aproximar o mundo da paz. Sr. Cash responde. Depende. É muito parecido com quando você chega ao extremo do alcalino, então você se torna um ácido fraco. E se você chegar ao extremo do ácido, você se tornará um alcalino fraco. Quando a força de um ácido atinge seu pico, ele começa a se transformar em alcalino, mas começa com um alcalino fraco. É assim que eles se conectam, um resíduo de um sempre permanece com ele e começa a crescer quando eles mudam. Funciona dessa forma, seja de alcalino para ácido ou de amor para ódio. Nosso corpo cria os campos nessa dimensão e direção, e se nossa emoção chega a um extremo ou a um ponto de virada, ela inicia a criação da emoção oposta. É como quando há muita água indo em uma direção e há uma pequena abertura, então você vê um vórtice que começa a ir na direção oposta. Isso cria uma direção de movimento. É mais ou menos a mesma coisa. Se uma força está indo mais forte em uma direção e as outras ao redor não conseguem acompanhá-la, então a diferença entre a mais lenta e a mais rápida cria uma força oposta. E esse é o primeiro sinal de um plasma. Você pode ver isso no sistema solar. Observe a direção de rotação do Sol e compare com a dos outros planetas, como a Terra e a Lua, e você entenderá. Mesmo dentro dos campos um do outro, eles criam uma direção de movimento oposta. Um aspecto interessante é que sempre olhamos para o Sol do nosso ponto de vista. Como seria se você estivesse onde o Sol está? E o que você veria lá? Você veria um lado da Lua diferente do que nós vemos. O mesmo princípio se aplica a isso? E isso é apenas com relação à Terra ou é com relação à Lua? Se olharmos para nossa Lua a partir de Júpiter ou Saturno, veremos um lado diferente da Lua lá? Como a Lua está girando em uma velocidade diferente, é preciso comparar. Ou eles veem apenas um lado da Lua porque é relativo à Terra e não relativo a eles. Então você entenderá muitas coisas. E como a dimensão da fisicalidade combina com a dimensão da emoção. E o início de um é o início do outro extremo. Pergunta para o Sr. Cash. Quantos professores como o Sr. Cash existem no universo neste momento ensinando o conhecimento da criação? O Sr. Cash responde. Você já viu nos filmes quando eles dizem ET, telefone, casa? Ou o filme Esqueceram de Mim, quando a criança foi deixada sozinha em casa? São os dois. No momento ainda estamos na China. Um chinês disse que quando ouve nossos ensinamentos, ele se pergunta como podemos responder à física com mais detalhes do que os físicos do estado da matéria. E quando falamos de medicina, sabemos sobre cada órgão e como eles funcionam. Também ensinamos sobre energia, cosmologia e outras coisas. Ele disse que nós, que estudamos os livros, temos dificuldade para entender o que vocês ensinam. Mas o que ensinamos faz sentido. Ele perguntou de onde vem o nosso conhecimento e eu disse, eu não sei. Esse é um conhecimento da criação e nós somos apenas os professores. Ensinamos no corpo do homem neste momento lugar e posição. Nosso pensamento está na dimensão da alma da emoção do homem e é compartilhado pelo universo. Mas o homem só ouve a voz do homem, porque ele não aprendeu a ouvir a alma. Se você ouvir a voz do homem e a da alma do homem, você ouvirá exatamente a mesma mensagem. Você perguntou quantos professores existem. Bem, a questão é que se houver muitas pessoas ensinando a mesma coisa, você pode imaginar como a alma do... Eu gosto do ditado, um de cada vez. Se você colocar duas peças na frente, uma de cada vez, Isso deve responder você. Muito obrigado e veremos o que Deus nos trará na próxima semana. Aqueles que participarem da sessão mensal de voo na próxima semana, escrevam com antecedência como se sentiram desde a última sessão e o que aconteceu com vocês. Daremos a vocês de 10 a 15 minutos no início para discutir isso. Isso nos dará a chance de nos prepararmos para a próxima sessão. Estamos tentando iniciar a fase de teste de transmutação, pois só temos até junho, quando termina o grupo de sessões. Estamos nos preparando para o Irã e Washington para mostrar a tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. Se o Irã possui a tecnologia, por que eles não a mostram ao público? Pois assim, pelo menos o público saberá sobre ela e o que o Irã possui. E, em segundo lugar, que mensagem você tem para os israelenses agora? Sr. Cash responde. Espere. O Irã já deu uma mensagem muito clara. Temos poderes que eles nem imaginam e mostraremos isso se eles fizerem algo. Isso foi dito no Al Jazeera, que se o Irã não possuísse armas nucleares, não teria tocado em Israel ou no Paquistão, que são duas potências nucleares. O Irã tem mais de 30 ogivas nucleares ativas e ainda não as usou contra os israelenses. O Irã é a única nação que possui mísseis hipersônicos de até Mach 29. Não há nenhuma tecnologia no mundo que possa detectá-las, muito menos interceptá-las. O arsenal de defesa e tecnologia do Irã está muito à frente dos outros, mas não a mostramos e não precisamos mostrar. Mostraremos se quisermos fazer algo. Eles estavam debatendo algumas semanas se o Irã tem armas nucleares. A resposta foi sim. Temos muitas armas nucleares como um ativo nacional. Nós as temos para dissuasão e não para a guerra. Agora você entende por que os americanos estão trabalhando em estreita colaboração com os iranianos. Eles sabem das tecnologias que possuímos. Parte dessa situação atual está relacionada a um acordo que foi feito em segundo plano, segundo o qual o Irã dará aos cientistas americanos acesso a alguma das tecnologias que eles estão ansiosos para ter. Os americanos não estão simplesmente parados e não fazendo nada quando se trata de Israel. O governo deles tem uma política. Eles estão negociando com o Irã para obter novas tecnologias. Eles precisam delas se quiserem igualar o rápido progresso dos chineses. Há um jogo maior do que o que você vê nas notícias sobre a mesa. De muitas maneiras, os americanos venderam Israel em troca de novas tecnologias. O que ouvimos do Irã não faz sentido. O Irã reduziu a produção de plutônio de grau avançado para armas plutônio e fechou sua centrífuga. A AIEA e os americanos aceitaram isso como um fato. Portanto, não faz sentido se eles querem fabricar armas nucleares. A menos que o Irã tenha acesso a tecnologias além das que os americanos têm. Dessa forma, os americanos estão chegando a um acordo conosco no que chamamos de tecnologia em troca da paz. E todos nós veremos isso. O que o Sr. Cash disse anos atrás está começando a se tornar realidade. Ele vai nos mostrar algumas imagens agora que vão nos chocar. Acho que os americanos ficaram chocados com o que está por vir. E é o padrão que vimos com os britânicos. Vamos todos nos divertir um pouco com isso. Aqui nessa parte do workshop, então, o Sr. Cash mostra uma foto de uma aeronave de formato triangular com três luzes na parte inferior, no formato de uma formação estelar. Todos vocês sabem o que é isso. É um OVNI com uma formação estelar. Ninguém sabia sobre a formação estelar, exceto a Fundação Cash. Agora os norte-americanos estão promovendo isso fortemente como tendo sido criado pelos norte-americanos. Em 2020, eles apresentaram uma patente descrevendo uma formação estelar que a Fundação Cash começou a ensinar em 2014. Eles encontraram um bicho-papão na Disneylândia. O nome dele é Dr. Salvatore César Paris. Esse senhor pegou a patente da Fundação Cash e a apresentou como uma patente americana em 2016. Isso foi 2 anos depois que lançamos nossa patente. Em 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentou pela primeira vez essa patente. Mas ela é de uma patente aberta da Fundação Cash. Isso é roubo descarado de tecnologia. O problema é que esse cara não tem nenhum conhecimento sobre isso. Ele os enganou. Agora os americanos estão negociando para tentar acessar a tecnologia da Fundação Cash por meio de cientistas iranianos. Agora você entende. Você pode entrar na internet e encontrar esse doutor Salvatore César Paris e ver o que ele fez em 2016. Ele se tornou um guru para a estrutura americana de cientistas, mas ele é uma farsa. Eles não conseguirão esconder isso, porque já abrimos nossas patentes antes de eles enviarem as deles. É impossível para eles construírem essa nave, porque eles não têm o conhecimento. Olhando a foto, dá para perceber que o cara desconhece totalmente a nova tecnologia, pois não é possível ter uma nave triangular com uma formação estelar dentro. Isso tem que ser feito de uma maneira diferente, somente eu tenho esse conhecimento. Com o meu conhecimento, eu posso até fazer um sistema de voo em zigue-zague, ou em forma de lápis, ou uma nave em forma de flecha com reatores, e ela terá um corpo físico substancial. Isso mostra que o cara é uma farsa. Ele está tentando fabricar plasma para os militares americanos, mas ele não entendeu o núcleo do plasma como nós fazemos. Agora os chineses vão decifrar isso e aprender como fazer o sistema funcionar. Ele ainda está trabalhando com base nos fundamentos do tokamak, porque ele não conseguiu entender. A primeira vez que vimos esse cara foi em 2016. Quando abrimos a patente publicamente, aquele cara pegou e foi até os americanos e disse: "Ah, eu descobri algo." E os americanos caíram nessa. Da mesma forma que caíram no caso do alemão, o cara da SS. Como é que se chama? Que é a máquina de matar. Que é Werner von Braun, que chefiava a NASA. Agora você entende por que os americanos estão cuidando da retaguarda do Irã e por que eles venderam Israel. Eles estão atrás dessa tecnologia. Até mesmo os cientistas americanos e sua tecnologia de defesa dizem que nada do que esse cara diz faz sentido. É porque ele não entendeu a essência da nova tecnologia. O mesmo aconteceu quando Stephen Hawking foi dar uma palestra em Dublin sobre buracos negros. Depois que eu publiquei o meu artigo, e os britânicos deram a ele esse artigo, depois que eu publiquei. Todos disseram que o que o Stephen Hawking estava falando era uma bobagem, porque ele não entendia o assunto. É aqui onde esse assunto se situa. Os americanos sabem que a Fundação Cash chegou a um acordo com os chineses, e eles estão tentando obter acesso a essa tecnologia, seja por sangue, matando, ou vendendo Israel. Israel foi vendido para obter novas tecnologias. Agora você entende como o jogo é jogado, e por que estamos sentados na cadeira de controle, e por que os americanos precisam ter isso. Essa tecnologia pertence aos buscadores de conhecimento para ser usada como uma ferramenta para a paz. Eu dei o aviso e os americanos e os outros entenderam. Foram necessárias 7 nações para derrubar esses 300 mísseis ou, como eu disse, Israel teria sido aniquilado. É por isso que eu disse que os israelenses fugiriam. O Irã deu um aviso aos americanos e não atingiu nenhum alvo americano. Agora somos irmãos e nos entendemos. Mas Israel pagará caro por isso, porque assim que essa situação for resolvida, um segundo Estado palestino será aprovado nas Nações Unidas, o que acontecerá mais cedo ou mais tarde. Então Israel terá que pagar danos de guerra à nação palestina, e eles terão que reconstruir toda a nação deles de graça. Isso significa que os americanos terão que pagar a conta. A discussão é muito mais profunda, mas eu não quero me aprofundar nisso. Mas vocês verão. Hoje vemos a placa de tecnologia em troca da paz. Eu lhes mostrei como essa paz será alcançada. O Irã teve que fazer o que tinha que ser feito e no processo livrou-se de muito lixo antigo, como foguetes e outras coisas. Essa era a primeira geração e você sempre comete muitos erros ao construí-los. Não precisamos nos defender. Nós já defendemos. Entendemos como usar a tecnologia para trazer a paz. Todo o propósito de lançar esses mísseis e drones na semana passada foi apenas para mostrar que podemos e que o faremos se necessário. Mostramos a honra, a dignidade e a promessa que mantivemos com os americanos. Vocês podem encontrar na internet como demos aos americanos 2 dias de aviso e eles o deram imediatamente aos israelenses. Os americanos não tinham o suficiente para defender Tel Aviv então trouxeram os britânicos e os outros. A maioria dos foguetes foram interceptados pela Jordânia. Foi uma traição de uma nação islâmica e eles verão o resultado em longo prazo. Sem a Jordânia abrindo espaço aéreo, a situação teria sido muito diferente. Foi errado a Jordânia abrir a porta dessa forma. Eles deveriam ter feito arranjos diferentes em outro lugar. Mas, de certa forma, o Irã é um estado de paz. Mas temos que ver o que esse maluco faz em Tel Aviv. Ele precisa criar outra posição de ataque. E no dia em que ele parar, ele será levado de volta a Den Haag. Quando ele foi deposto como primeiro-ministro e teve que passar pelo aeroporto de Tel Aviv, ele foi deliberadamente tratado pela equipe do aeroporto israelense em Tel Aviv como um homem comum. Ele ficou muito irritado e ele ficou dizendo que era o ex-primeiro-ministro. Desta vez, eles o tratarão pior, porque ele matou muitos israelenses. Mas veremos. Aqui o Sr. Cash diz: obrigado, Sr. Cash, por tentar impedir esse derramamento de sangue. Sr. Cash responde: no momento temos um homem maluco sentado na cadeira em Tel Aviv e ninguém sabe como tirá-lo de lá. Os americanos esperam que com essa nova situação eles tenham acesso a algumas novas tecnologias. Mas desta vez, em vez dos britânicos ficarem com todo o saque, os americanos ficaram com ele, que é a tecnologia, a paz e muitas outras coisas. Aqui nessa parte, o cara que quer entrevistar o Sr. Cash disse que entrevistou o Dr. Salvatore Paris e que roubou a tecnologia como se fosse dele e enganou os americanos. Ele disse que ele realmente não sabia do que estava falando e ficava dando voltas e não tinha muita substância científica. O Sr. Cash ri e diz: eu sei. Fim do índice rápido do workshop 534.